Às vezes eu me esqueço que faço parte desse mundo, que todo sonho tem seu preço. É preciso correr atrás do tempo perdido. Se tô aqui é por um motivo, tudo começa a fazer sentido. Do mais longínquo, infinito, da fantasia à realidade, do sonho que virou pesadelo, da mentira que é de verdade. Perguntas sem respostas, problemas sem solução, o passado que não tem volta, o futuro na contramão. Caminho sem direção, se o presente nos condena, inocente ou culpado, qual será minha sentença? Sem argumento, sem defesa, um estranho no ninho, fragilidade fácil presa. Num mundo muito louco, onde é preciso crescer antes do tempo, deixar de lado seus sonhos e encarar o pesadelo. O desespero, o corre, corre, cadê dinheiro? No carro forte, não é meu forte, sujo. Crescer nas ruas é embaçado, entre a necessidade e a maldade, convivendo lado a lado, tá aí o resultado. Não esperavam por isso ontem um excluído, hoje seu pior inimigo. Sem piedade, sem sentimento, não sente frio, não conhece o medo. Um anjo negro, ninguém entende, não se surpreende com as dificuldades da vida. No caminho só feridas que nunca cicatrizam, deixam marcas por todo o corpo, no coração, no próprio olho, só desgosto no rosto, que há muito tempo não sabe o que é sorriso. A vida foi ingrata, não tem nenhum motivo. Viver sem esperança, talvez entrar na dança. Ciranda, ciranda, é melhor deixar pra lá. Mas não adianta sofrer e muito menos chorar, pois o que é tarde, muito tarde pra recomeçar. Que morre, mas aí não tem como fugir. Eu vou brincar com a sorte, eu cansei de esperar, e quem virá me ajudar? E se um dia eu partir, até que ponto eu vou chegar? Melhor nem viajar, senão os nervos abalam. A minha ajuda não virá, de terno e gravata, sem auxílio, nem incentivo. Futuro garantido, curso superior na formação de um bandido, com empenho, a profissão, dedicação na sua área, sem vacilo, pois o crime não admite falhas. Então que batam uma martelo e me declarem culpado. Qual é a definição do que é certo ou errado? Com direito a ficar calado e comendo do seu lixo, e aumentar a audiência do programa de domingo. Não, a minha teoria não é essa. Então passe o dinheiro, vamos logo, eu tô com pressa. A fome não espera e muito menos se supera. Não me peça calma, não me vê com essa conversa. Você não tem moral pra me chamar de delinquente, não sabe o que é sofrer e nem viver como indigente. Quem é que vai responder? Quem é que vai pagar? O crime é egoísmo, o crime é não amar. Mas não adianta sofrer e muito menos chorar, pois o que é tarde, muito tarde pra recomeçar. Não tem maldade, não tem falsidade. Ninguém nasce bandido, ninguém sonha ser bandido. Mas aê, falta opção, morô? É o preço da vida, sangue bom.